mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E foi no apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo da quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2013, que a fumaça branca surgiu no céu da capital federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque Nacional do Iguaçu, acenou com pelo menos uma alternativa para evitar a suspensão desde ontem da entrada de táxis, veículos de turismo e vans na estrada que dá acesso às Cataratas do Iguaçu, a Porto Canoas e também ao Hotel das Cataratas. Nesta sexta, em nota oficial divulgada através de seu site, o ICMBio informou que o presidente do Instituto, Roberto Vizentim, assinou em Brasília a portaria que mantém as normas previstas no Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, que proíbem o acesso de táxis e vans ao longo da BR-469 até as Cataratas. Em caráter excepcional, de modo a permitir a adaptação da unidade para implementação integral das normas e a fim de evitar transtornos as atividades turísticas e de prestação de serviços, será admitida a entrada e a circulação de táxis e veículos de turismo até o dia 29 de dezembro de 2013. A partir de então, o acesso será restrito aos veículos do transporte circular único do Parque Nacional. Durante este período, informa o Instituto Chico Mendes, será realizado estudo e monitoramento detalhado do fluxo de veículos e pessoas, dos impactos e da satisfação dos visitantes, com vistas às sugestões de possíveis melhorias no acesso à região das Cataratas no Parque Nacional do Iguaçu, conclui esta nota divulgada no site do ICMBio. Do texto, deduz-se que a letargia, a inatividade na busca por uma solução que contemple também o setor turístico, parece não ter sido por acaso. A resistência em Brasília, especialmente nas fileiras do Ministério do Meio Ambiente, é grande e é provável que muitos dos que são contrários à liberação desses veículos, neste caso, jamais tenham posto os pés no Parque Nacional do Iguaçu, assim também como os ativistas da organização não governamental gaúcha que protocolaram a ação judicial que deu início a todo este impasse. E por falar em justiça, vale lembrar que, conforme observado pelo próprio juiz federal Rony Ferreira, a sentença emitida pelo judiciário prevê especificamente que, para que a liberação ocorra, é preciso a revisão do plano de manejo, ou seja, se o Ministério Público Federal assim desejar, poderá, a qualquer momento, questionar a nova portaria do ICMBio e determinar a suspensão da entrada de táxis, carros de turismo e vans. Como se vê, portanto, a solução está longe do fim e que o remendo de agora sirva para uma real tomada de providências e que não se deixe para 29 de dezembro, o que já pode começar a ser feito a partir de hoje. Foz do Iguaçu, 2 de março, Dia Nacional do Turismo. Bom dia! Enquanto segue a procura por soluções, prazo para entrada de veículos de turismo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu é prorrogado. Licitação para a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai é suspensa mais uma vez pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Destino Iguaçu divulga seus atrativos na 19ª edição do Salão Paranaense do Turismo em Curitiba. Organização começa a definir a programação musical para os X Games aqui na Terra das Cataratas. Parque Nacional do Iguaçu abre inscrições para atividades de voluntariado. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 10 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura já na casa dos 30 graus aqui em Foz do Iguaçu e o fim de semana pode ter registro de pancadas de chuva aqui na Tríplice Fronteira, especificamente na tarde de domingo. Para hoje, sábado, previsão de tempo bom com máxima de 35 graus por volta das 3 horas da tarde e mínima de 22 no período da noite. No domingo, mínima de 22, máxima de 34, previsão de ventos fortes e pancadas de chuvas e trovoadas no período vespertino. Para segunda-feira, a previsão do Instituto Meteorológico Cimepar para Foz do Iguaçu e região também é de pancadas de chuvas e trovoadas e ventos de intensidade moderada a forte. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso no sentido fronteira a partir de Cascavel, embora a intensidade já tenha diminuído na comparação com as primeiras horas da manhã. Fique atento com os trechos de pista simples entre Medianeira e Santa Teresa do Oeste e atenção também na chegada ao perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, onde é grande a circulação de motocicletas. Vamos saber agora como está o trânsito na região da Ponte da Amizade com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Como tradicionalmente acontece nos sábados, o movimento na Ponte Internacional da Amizade é intenso hoje também. Nesse instante, o movimento maior é para quem está retornando, a lentidão maior é para quem está retornando à Foz do Iguaçu. Quem já fez as compras no Paraguai e está voltando para a Foz do Iguaçu está encontrando um pouco de lentidão na passagem pela aduana para chegar ao Brasil. Movimento grande também para quem vai ao Paraguai, mas o trânsito flui de maneira um pouco mais rápida no sentido a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Portanto, o motorista deve ter paciência, especialmente para retornar à Foz do Iguaçu e para quem está indo ao Paraguai não encontra assim tantas dificuldades, já que na cabeceira da ponte o trânsito em direção ao Paraguai flui normalmente. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é intenso e a recomendação é de que o motorista redobre a atenção em pontos como a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, a rotatória do aeroporto, as curvas do Rio Tamanduá e também os acessos aos bairros Carimã e Remanso Grande. Na Ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Porto Iguaçu, especialmente no período da tarde hoje. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu para quem vai as compras nos países vizinhos. Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,02 para compra e a 2,09 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,27 para compra e a 0,31 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.950 guaranis e 2.050 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,50 para compra e a 2,65 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, uma vazão um pouco acima da média para esta época do ano no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. E a visitação aqui do lado brasileiro é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. No período da noite, não deixe de conferir a repaginada versão da iluminação monumental da barragem. Isso, você deve fazer aquisição desse ingresso até às 8 horas da noite. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e como mencionado na abertura do programa, o impasse sobre a entrada de veículos de turismo, táxis e vans na estrada que dá acesso às cataratas no Parque Nacional do Iguaçu ganhou pelo menos uma trégua até o fim do ano, com a portaria emitida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade prorrogando até 29 de dezembro o prazo para que seja definida uma alternativa para o problema hoje existente. Na tarde de quinta-feira, horas antes de que vencesse o prazo dado pela Justiça Federal, o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, esteve na sede do Instituto para dialogar e acompanhar os últimos fatos. Em entrevista ao programa CBN Foz na manhã de ontem, Sérgio fez uma retrospectiva do impasse e do entendimento conseguido, literalmente no apagar das luzes, do vencimento do prazo. As vans, os táxis que atendem os turistas têm o direito de trabalhar dentro do Parque Nacional, né? O seu ganha-pão, o seu trabalho dia a dia com os guias de turismo. O ano passado, em agosto, por uma decisão da Justiça Federal, foi fechado essa entrada, as vans, os táxis, uma decisão da Justiça Federal. Nós conseguimos reverter isso ano passado, todo o segmento turístico de Foz do Iguaçu, eu como deputado federal envolvido, e conseguimos meio ano de prazo. Conseguimos, graças a Deus, aí todo um trabalho político, técnico, daqui de Foz do Iguaçu, meu como deputado federal, prefeito Reni Pereira, todas as pessoas envolvidas, né, o segmento turístico de Foz, Fundo Iguaçu com Piola, o Contur com Paulo Ângeli, Sindicato dos Guias com Sidney, dos táxis, todo mundo envolvido, conseguimos sensibilizar o Instituto Chico Mendes para que não acontecesse o fechamento, né, do portão do parque para os trabalhadores do turismo no dia de hoje. Eu estive ontem, das 4 às 5 da tarde, numa reunião lá em Brasília, com o superintendente, do presidente do Instituto Chico Mendes, o Roberto Vicentim, e com o procurador do Instituto, e eles estavam terminando de elaborar a portaria, especificando esse prazo que será dado, então, para a entrada dos veículos. O que a gente queria, bem da verdade, Guilherme, amigos, jovens da CBN, era que tivesse ficado pronta a revisão do plano de manejo, que saísse a instrução normativa, com nenhum perigo de se proibir mais a entrada dos vans, dos táxis no parque. Não foi concluído esse plano de manejo. Automaticamente teria que fechar hoje esse acesso dos trabalhadores ao parque. Conseguimos, então, né, agora, no último dia, graças a Deus, esse prazo. Eu até argumentei bastante ontem para que esse prazo fosse de um ano e meio. Por quê? Automaticamente iria até 2 de agosto de 2014. Nós teremos aí em junho do ano que vem a Copa do Mundo, e Foz do Iguaçu está a menos de uma hora e meia de São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, que são sedes da Copa do Mundo. Ou seja, haverá um grande número de turistas visitando Foz do Iguaçu em função da Copa do Mundo. Nós também teremos o centenário da cidade, 10 de junho do ano que vem. Com certeza, o ano que vem vai ser até o momento o melhor ano para o turismo de Foz do Iguaçu na quantidade de turistas que virão. O deputado professor Sérgio disse, entretanto, ter percebido uma resistência por parte de técnicos do setor ambiental no sentido de manutenção do sistema hoje existente de visitação turística ao Parque Nacional do Iguaçu. Eu percebi ontem, com toda a sinceridade, uma certa dificuldade. Eu percebi que nós vamos ter que fazer um grande trabalho. Até eu posso falar isso com toda tranquilidade, assinando embaixo. Nós de Foz do Iguaçu, os amigos que estamos escutando, todo o pessoal do segmento do turismo aí de Foz do Iguaçu. Eu senti que nós teremos dificuldade, que vai ser uma batalha. Nós conseguimos reverter, provar, não é tanto para o Instituto Chico Mendes, mas para o Ministério do Meio Ambiente, para os técnicos do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos ter dificuldade para provar tecnicamente que pode sim ter o acesso dos veículos ao Parque Nacional. Mas o mais importante, Guilherme, amigos ouvintes, é de que fechou em agosto do ano passado. Todo o nosso trabalho aqui de Foz do Iguaçu, nosso trabalho político, todas as entidades do turismo de Foz, conseguimos meio ano. Ia fechar hoje. Então, estamos na briga, estamos lutando, e nós temos prazo e tempo agora, unir todas as forças políticas de Foz do Iguaçu, SAMEC, Piola, o pessoal da Itaipu, prefeito Reni Pereira, secretário de Turismo do município, conselho de turismo e todos os órgãos que o integram, a minha pessoa como deputado federal, enfim, toda essa soma de forças, trabalharmos perante a Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente, durante esse ano, para não deixar chegar numa data limite. Eu já coloco aqui em primeira mão para a CBN. Eu sou membro da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Eu já vou aprovar um requerimento lá, vou colocar e vai ser aprovado, para realizar uma audiência pública lá em Brasília, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Chico Mendes, ministro do Turismo, e o segmento de turismo de Foz do Iguaçu lá, para a gente não deixar passar 7, 8 meses. Vamos já, a partir dos próximos dias, começar um trabalho para esse ano de prazo a gente conseguir resolver definitivamente a questão. Eu acredito, eu não tenho nenhuma dúvida, de que nós podemos sim trabalhar dentro do Parque Nacional e preservar o meio ambiente. O deputado federal professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, relembrou que o turismo receptivo reivindica não é o acesso irrestrito ao Parque Nacional do Iguaçu, mas apenas a estrada de cerca de 12 quilômetros entre o portão de entrada da unidade e a trilha das cataratas. não é o acesso de todos os carros que vêm até o parque e não é o acesso de todas as vans, todos os táxis, antes de turismo. São os credenciados, são treinados, preparados para isso, com curso, com credenciamento, tudo. É toda uma sistematização muito, muito cuidadosa com o meio ambiente. E outra, todos os outros veículos, eles estacionam no portão do Parque Nacional, no centro de recepção de visitantes, e as pessoas fazem a visitação com os ônibus da Cataratas de Iguaçu S.A. Então, não há, assim, nada demais, não está se pedindo nada novo, nenhuma agressão ao meio ambiente. É um sistema que já existe. A grande maioria dos turistas entra só com ônibus da concessionária. Mas uma parte, que é a menor, entra com as vans, que tem os hóspedes do Hotel das Cataratas também lá dentro. Então, não é nada. Foz do Iguaçu não está querendo destruir o meio ambiente, depredar o Parque Nacional. Pelo contrário, a nossa cidade depende, ama, preserva e conserva. O Conselho Municipal de Turismo é uma voz só às reuniões do Conselho. A preservação, a proteção do parque, que é a menina dos olhos, que é a nossa maior fonte de renda do turismo em Foz, a visitação às cataratas. Então, há um respeito pelo meio ambiente, mas também a gente acredita que dá para conviver. Palavras de Sérgio Paulo de Oliveira, professor Sérgio, deputado federal pelo PSC, aqui em Foz do Iguaçu, 11h21, e quem também conversou com a reportagem CBN sobre o tema foi o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola. Segundo Piola, durante este hiato, várias medidas serão adotadas pelo Instituto Chico Mendes para avaliação do modelo existente e o planejamento de soluções a respeito. Nesse período de transição, que vai durar um ano, nós vamos fazer o monitoramento. Ele pediu apoio do Fundo Iguaçu para fazer o monitoramento, instalação de radares, de câmeras, de controle de velocidade dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E no final desse prazo haverá uma avaliação para definir, enfim, como vai funcionar, se fecha definitivamente para a entrada de táxis, vans, veículos de agências de turismo, ou se continua como está. Sobre a postura reticente do Instituto Chico Mendes quanto à revisão do plano de manejo, Gilmar Piola expôs a visão dos técnicos do Instituto e detalhou a postura do turismo receptivo iguaçuense nas negociações. Existe um plano de manejo que diz que tem que ser implantado um sistema único de transporte lá dentro do parque. Tá? O Instituto Chico Mendes se mantém coerente na defesa desse plano de manejo e não quer abrir mão da implantação desse sistema único. O que, que nós defendemos, o trecho turístico de Foz do Iguaçu? Que para tirar os veículos de turismo, as vans, os veículos das agências, os táxis, e hoje respondem por menos de 20% de todo o movimento do parque, tem que ser implantado um novo modelo de transporte lá dentro, que seja um modelo de qualidade, que tenha um diferencial em relação ao transporte que existe hoje, porque senão só vai criar mais transtorno e vai ferir de morte aí as empresas que trabalham com o receptivo turístico nacional e internacional. Então, nós estamos defendendo que seja um novo sistema, um sistema com ônibus elétricos ou VLT elétrico ou trem elétrico, veículos elétricos ou híbridos, enfim, para que realmente haja uma diferença que justifique o turista descer desses veículos e pegar esse novo sistema de transporte dentro do parque. Segundo Gilmar Piola, caso o modelo de transporte privativo seja sepultado no lado brasileiro das cataratas e nenhum diferencial seja implantado, o efeito para o turismo iguaçuense no que toca até mesmo à concorrência representada pelo Parque Nacional Iguaçu Argentina junto ao turista estrangeiro pode ser devastador. O que acontece no Parque Argentino? No Parque Argentino, a entrada do parque está muito próxima das cataratas. É diferente do nosso, que fica a 12 quilômetros. Lá deles fica pouco mais de 3 quilômetros das cataratas. E lá dentro tem um trem, mas esse trem tem vagões privativos, então ele não tem nenhum problema de atender grupos internacionais, eles pagam mais caro por isso, justamente para ter um atendimento diferenciado. Né? E esse atendimento diferenciado, no modelo que quer o ICMBio do lado brasileiro, deixaria de existir do lado brasileiro, que nós vamos perder competitividade com o lado argentino. E esse turista internacional, turista que vem do Japão, do outro lado do mundo para cá, não quer se submeter a horas intermináveis na fila, e tudo mais, até porque ele vem com pacote turístico, tem horário de avião, tem tudo isso que precisa ser levado em conta. Então, não faz sentido implantar um sistema único que também não tenha esse diferencial, tanto de qualidade quanto de sustentabilidade dentro do parque. Palavras de Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, sobre o impasse em torno da circulação de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional. E a nova trégua até o fim de ano para que uma solução seja encontrada foi tema também do comentarista político Hélio Eduardo Lucas, o Língua de Trapo, aqui nas ondas da CBN. Em seu comentário de ontem, aqui na Rádio que Toca Notícia, Lucas alertou que caso nada seja feito no prazo previsto, as mesmas cenas e incertezas voltarão a ser repetidas. Pelo que eu conheço aqui das nossas viúvas do turismo, que há décadas ficam tentando descobrir quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, eles daqui a um ano vai dar a mesma dor de barriga que deu agora. Oh, vai fechar o parque. E aí vem esse movimento total como vimos agora. O que precisa ser feito é essa gente centrar-se e começar efetivamente a adequar as necessidades daquele patrimônio lá, da humanidade, né? O parque com as cataratas, a maneira de manuseio, de adentrar. É isso que precisa ser feito, que não deixe tudo pela última hora. Ganharam mais um ano e que comecem agora, desde já, a encontrar soluções. O comentário na íntegra você confere no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre a 19ª edição do Salão Paranaense de Turismo, que termina neste sábado na cidade de Curitiba, tendo como destaque a divulgação dos X Games e dos atrativos do destino Iguaçu. E lembrando a você nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook e também as áreas de interação do nosso site cbnfoz.com.br. Vamos a um rápido intervalo, na sequência o repórter CBN em rede nacional, CBN Turismo até meio-dia, aqui nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante, noite italiana todas as quartas e sábados, anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, temperatura de 33 graus aqui em Foz do Iguaçu. Estão abertas as inscrições para a seleção do programa de voluntariado do Parque Nacional do Iguaçu. O objetivo é preparar estudantes universitários e comunidade local para que contribuam nas ações realizadas na unidade de conservação promovido pela Escola Parque, que é o setor responsável por ações de educação ambiental do Parque Nacional. O programa de voluntariado é direcionado a acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental, Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental e Turismo. São oferecidas 50 vagas. O trabalho voluntário tem duração de março a dezembro, com carga horária mínima de 200 horas, e após a seleção dos estudantes, haverá capacitação por meio de um minicurso de 20 horas com temas relacionados à unidade, como educação ambiental, uso público, operacional e monitoramento de efluentes. A capacitação acontecerá no auditório do Parque Nacional do Iguaçu e entre as atividades que os voluntários participarão estarão a realização de mutirão ecológico e ações em datas específicas, como, por exemplo, a Semana do Meio Ambiente, o Dia da Água e campanhas ambientais dentro da unidade de conservação. As inscrições para a seleção de voluntários vão até o dia 5 de março e podem ser feitas pelo e-mail escolaparquepni@gmail.com. A equipe do parque confirmará a inscrição do candidato via e-mail ou telefone. CBN Turismo. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, anunciou através de nota oficial divulgada na tarde de quinta-feira a suspensão da licitação para a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Prevista para ser erguida nas proximidades da confluência dos rios Paraná e Iguaçu, entre os municípios de Foz do Iguaçu e Presidente Franco, a nova ponte tem como objetivo desafogar o tráfego de cargas na Ponte da Amizade e está no papel desde o ano de 1992. Na nota, O DENIT informa que o edital número 889/2012, para a contratação das obras de construção da segunda ponte entre Foz do Iguaçu no Brasil e Presidente Franco no Paraguai, foi suspenso em caráter preliminar. O documento passará por ajustes no sentido de estabelecer definições sobre o uso de mão de obra e insumos estrangeiros. Quando essas questões forem resolvidas, o certame na modalidade de regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, será retomado. A nova data será publicada no Diário Oficial da União e no site do DENIT no momento oportuno, conclui esta nota publicada no portal do DENIT, informação que foi confirmada no Paraguai por representantes da Embaixada do país em Brasília. Aqui na fronteira, um dos principais questionadores da construção da segunda ponte no local e na forma como foi definida pelo DENIT é o arquiteto Nilson Rafaim, que defende a concretização de um projeto rodoferroviário mais amplo, conectando os três países. O arquiteto aponta ainda irregularidades que podem ter influído de maneira direta na suspensão do edital de licitação. Entre as irregularidades estaria a modificação do plano diretor do município de Foz do Iguaçu na área do Marco das Três Fronteiras, sem a devida realização de audiência pública com os moradores. O plano diretor é um instrumento jurídico extraordinário, importante para uma cidade. E ele é estruturante. Então, não é assim simplesmente mudar um lugar de uma ponte que está num lugar, depois passa para outro. E em 2010, agora, alterou-se o plano diretor de Foz do Iguaçu de 2007, que previa o Marco da Serra Fronteira como uma destinação turística. Uma área nobre para explorar, o único espaço que resta para o futuro de explorar, para explorar, a gente aumentar o tempo de permanência do turista. Nós pretendemos ali que tenha capacidade para se aproveitar por 110 mil pessoas. Hoje a cidade comporta no máximo 50, a cidade e a região trinacional comporta no máximo 50 mil leitos. Nós temos que criar condições para ter 150, 250 mil leitos. Então nós temos que ter espaços para ter maiores contingentes, porque as cataratas sozinhas, hoje Argentina e Brasil, ela está crítica a situação. Então nós temos problemas sim de mobilidade. Então nós encaminhamos uma carta consulta ao Conselho de Turismo de Foz do Iguaçu. O Conselho de Turismo tem caráter deliberativo e normativo. O Contur nos respondeu que não foram consultados para definir critério nenhum de localização da ponte no Marco da Serra Fronteira para tráfego pesado de caminhões. O arquiteto Nilson Rafaim apontou nesse sentido que a silenciosa modificação do plano diretor do município em 2010, descoberta de maneira casual neste início de 2013, ocorreu justamente após ele próprio ter denunciado em audiência pública sobre a segunda ponte promovida pelo DENIT que o local para a construção da nova ligação fronteiriça, próximo ali ao Marco das Três Fronteiras, era inadequado para uma obra de tal porte e envergadura. Quando houve audiência pública promovida pelo DENIT, nós denunciamos formalmente ao DENIT e ao governo que o plano diretor de Foz do Iguaçu não previa a ponte naquele lugar, no Marco das Três Fronteiras. E 3 meses depois, em março, altera-se o plano diretor. Como é que eles conseguem, no período de recesso parlamentar, fazer todos esses trâmites e esse processo de discussão com a comunidade? Então, essa pergunta, nós estamos requerendo para que, numa tribuna popular, nós requeremos ontem na Câmara, numa audiência de interpelação pública, a Câmara dos Vereadores, para que explique como é que isso aconteceu, como é que a gestão anterior conseguiu aprovar isso em pleno recesso parlamentar, fazer todos os trâmites, as audiências. Nilson Rafaim denuncia ainda que o projeto da nova ponte não contaria com licenciamento ambiental, no que a reportagem da CBN Foz tentou contato com os representantes locais do DENIT, mas não obteve sucesso nesta solicitação de informações. CBN Turismo. 11 horas e 40 minutos e com a cidade de Foz do Iguaçu assumindo papel de destaque, teve início na quinta-feira o Salão Paranaense do Turismo em Curitiba. O evento termina hoje na capital paranaense. A comitiva de Foz do Iguaçu continua presente no local. E quem nos traz informações a respeito desta participação aqui do Destino Iguaçu é o repórter Maurício Freire. Olá, Maurício, bom dia. Bom dia, Guilherme. Eu falo aqui do Estúdio 2 da Rádio CBN Foz e quem está comigo na linha por telefone é o diretor do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, o seu Enio Edith, que está lá em Curitiba participando desse salão de turismo. Seu Enio, quais que são as novidades que a gente tem para Foz do Iguaçu nesse último dia de salão que acontece em Curitiba? Parece que existem algumas novidades em relação a voos aqui para a fronteira. O que já se pode adiantar em relação a esse setor? Tivemos um avanço na questão de estratégia que nós estamos trabalhando, que é fazer conjunturações com as companhias aéreas no sentido de atrair novos voos, novas linhas e melhores conexões para aqueles que vêm do exterior. A possibilidade de retorno da ligação entre Foz do Iguaçu e Montevidéu, através da DQT, tivemos reunião com os seus representantes aqui. E também agora a Gol começou a voar para os Estados Unidos, Miami e Orlando, com dois voos com escala em Santo Domingo, onde será a sede da Gol Internacional. Esses voos, e mais o de Nova York, que começa em junho, representam um grande potencial para nós captarmos norte-americanos para Foz do Iguaçu, se tivermos conexões, seja no Rio ou São Paulo, imediato para Foz. Então, a reivindicação do destino nesse sentido é que se faça a implantação de voo de continuidade para que possa servir a esses estrangeiros que vêm de lá imediatamente para Foz do Iguaçu. Essas linhas já estão confirmadas ou ainda não? Os voos confirmados são de Miami ao Rio de Janeiro e de Orlando a São Paulo. Então, nossa postulação será oficializada agora pela gestão integrada na próxima semana, é justamente que eles façam introduza os voos de continuação, ou seja, que vá até a Foz do Iguaçu daí, então. Muito obrigado, seu Enio, falando lá direto de Curitiba, do Salão Paranaense de Turismo. Mais informações na segunda-feira durante o programa CBN Foz. Volto com você no estúdio, Guilherme. Obrigado, Maurício Freire, aqui nas ondas da CBN Foz. E ainda falando do Salão Paranaense de Turismo, o secretário de Turismo aqui do Estado do Paraná, Jackson Pitombo, participou ontem da reunião técnica com representantes das 10 regiões turísticas do Paraná, isso durante este evento que acontece em Curitiba. Este encontro foi dirigido a autoridades municipais e faz parte da estratégia de fortalecer o relacionamento entre governo estadual e municípios. A primeira palestra teve como tema a hierarquização das regiões turísticas do Paraná e a gestão municipal do turismo. As demais abordaram assuntos técnicos, como, por exemplo, a divulgação dos destinos regionais. E além do secretário de Turismo, Jackson Pitombo, a presidente da Paraná Turismo, Juliana Vosnica, o superintendente da Eco Paraná, Pedro Guerra, e a presidente do Centro de Convenções de Curitiba, Márcia Schier, apresentaram informações sobre as áreas de atuação. Para o secretário Pitombo, a reunião foi a oportunidade de apresentar os programas e projetos do Estado para o fortalecimento do turismo aqui no Paraná. Paralelamente ao evento e ao Salão Paranaense do Turismo, acontece também a nona mostra regional das regiões turísticas aqui do Paraná, um espaço de 790 metros quadrados com conceito inovador e ênfase na modernidade e interação com os visitantes. Foi montado um espaço para projeção de imagens, balcão de degustação com produtos regionais, apresentação de grupos folclóricos e artísticos, além de mesas com integrantes das 10 regiões turísticas do Estado para atendimento. CBN Turismo. 11h44, em entrevista aqui à CBN nesta semana, a superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Socorro Pinheiro, falou sobre as obras do Aeroporto Internacional das Cataratas, que está passando por intervenções. Segundo Socorro, apesar das chuvas, os trabalhos estão dentro do cronograma previsto. A nossa obra está dentro do cronograma, mesmo com a chuva, nós já prevemos realmente essa época de chuva e fizemos a primeira parte, a externa, agora nós vamos iniciar a parte aqui interna. Então está correndo muito bem, graças a Deus. Estamos realmente aproximadamente 50% de obra concluída e com certeza em setembro, este ano, nós vamos realmente ganhar um aeroporto bem moderno. O investimento custeado pelo governo federal, segundo o Socorro Pinheiro, chega à casa dos 75 milhões de reais. 75 milhões, incluindo os equipamentos que também serão substituídos, como, por exemplo, a nossa escada rolante, os elevadores, a nossa casa de força. Vamos substituir vários equipamentos que também já estavam ultrapassados. Então, tudo isso está incluído na obra. Uma das obras de maior impacto para passageiros e usuários do aeroporto é na área do estacionamento, que é considerado justamente um dos gargalos atuais da estrutura. Nosso estacionamento já está em fase final, a segunda parte, porque além desse segundo estacionamento que está sendo concluído, nós também vamos trabalhar para um terceiro. Então, nós vamos ter mais de 1.000 vagas de estacionamento, que isso vai dar um conforto melhor para o nosso passageiro, que hoje um dos nossos carros é o estacionamento. Mas a Infraero, como sempre, ela se preocupa muito com a segurança, com o conforto do passageiro, e nós estamos trabalhando em prol disso. De acordo com o Socorro Pinheiro, as melhorias no aeroporto de Foz do Iguaçu não terminam com a conclusão da atual reforma. Com o projeto de ampliação do terminal aéreo iguaçuense elaborado pelo Fundo Iguaçu, continuando em tramitação e análise nas esferas superiores em Brasília. Essa reforma vai dar um suporte melhor. Não é o que nós queremos ainda, porque paralelo a isso nós estamos trabalhando junto ao Fundo Iguaçu para que seja construído um outro aeroporto muito maior. Como eu também fui junto com o Piola e a equipe dele, o nosso presidente assinou um termo de cooperação e nós estamos trabalhando em cima desse plano diretor realmente do nosso aeroporto. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de colocar todas as nossas necessidades nesse plano. E vai ser algo assim inédito que aconteceu no nosso Brasil. O aeroporto que teve essa possibilidade, esse presente que nós recebemos, foi realmente Foz do Iguaçu. Palavras de Socorro Pinheiro, superintendente da Infraero aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. 11h47, passando do aeroporto para o Lago de Itaipu, a usina de Itaipu renovou a concessão para que o Yacht Club Lago de Itaipu possa continuar utilizando o terreno onde funciona a sua sede, na região do Três Lagoas. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. A diretoria da Itaipu Binacional aprovou na última semana a cessão em comodato da área onde está localizado o Yacht Club Lago de Itaipu, o ICLI. O prazo de concessão é de 10 anos, renováveis por mais 10. O modelo de concessão garante o uso da área por parte do ICLI de forma gratuita. O terreno de 20 hectares faz parte das terras adquiridas pela Itaipu para a formação do reservatório e está localizado no bairro Porto Dourado, em Foz do Iguaçu. O ICLI terá como contrapartida que preservar a área e dar prosseguimento à parceria com a Itaipu na promoção do projeto Velejar é Preciso, que começou em 2001 e atualmente atende 120 alunos da rede pública de ensino com aulas de vela na classe Optimist. A direção do ICLI agradeceu em nota a confiança da diretoria da Itaipu na cessão em comodato da área e a parceria na realização do projeto. Eles se comprometeram a continuar a realizar os trabalhos de responsabilidade social na preservação da natureza, além do incentivo ao lazer. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da rádio que toca notícia. E a seguir no CBN Turismo nós vamos falar dos X Games. Temos a programação musical já dos X Games em definição para este evento que acontece no mês de abril aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E você confere também nos instantes finais do CBN Turismo, que vai até meio-dia aqui nas ondas da CBN, os detalhes a respeito da programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 53 minutos, temperatura de 33 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o movimento na região da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai continua intenso, principalmente para quem vai no sentido Paraguai. Temos congestionamento na cabeceira brasileira da BR-277, mais de 1 quilômetro de fila e também no alto da ponte, trânsito completamente congestionado, portanto, paciência é a palavra de ordem neste momento para quem vai fazer aí a travessia da ponte internacional. E a companhia aérea Aerolíneas Argentinas lançou ontem uma promoção que oferece passagens para dois destinos pelo preço de um. A campanha vale para compras até o dia 22 de março e as viagens precisam ser realizadas até o dia 16 de junho, com saídas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Pela oferta, quem comprar uma passagem para Buenos Aires poderá escolher gratuitamente mais uma cidade do norte e do centro do país. Entre os destinos cobertos pela empresa, as opções são Bahia Blanca, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Posadas, Puerto Iguaçu, Resistência, Rio Hondo, Rosário, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, San Rafael, Tucumán, Jujuy, Santa Fé, Santa Rosa, Santiago del Estero ou a cidade de Viedma. Também estão disponíveis destinos na Patagônia Argentina, mas neste caso é preciso pagar um extra de $50. As opções para combinar com a capital argentina são Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Esquel, Rio Gallegos, Rio Grande, San Martín de los Andes, Trelew e Ushuaia. Taxas e impostos precisam ser pagos à parte. Fora desta promoção, as passagens podem ser compradas pelo site da companhia, com agentes de viagens ou pelo telefone 0800 000 5050. CBN Turismo. E entre os dias 18 e 21 de abril, aqui em Foz do Iguaçu, acontecem os X Games Foz. Primeira vez que os X Games acontecem fora dos Estados Unidos. E este evento, além das disputas esportivas, terá também uma série de atividades, como é o caso de programação cultural, musical, Arena X Games, que está sendo montada ali nas proximidades do Centro Internacional de Convenções aqui de Foz do Iguaçu. E um dos destaques será a X Fest, que é uma festa que reunirá os fãs dos esportes radicais e também os moradores aqui da fronteira. Nesta semana tivemos já a definição de alguns dos nomes que farão parte da programação musical deste evento, e um dos nomes que já aparecem cotados para que estejam no palco dos X Games numa das noites principais é da banda CPM22, uma banda nacional aqui da região, ou melhor, do país, e que fará sua apresentação nos X Games. E as bandas de Foz do Iguaçu terão também a oportunidade para participar desta programação musical dos X Games, precisando para tanto se inscrever junto à organização do evento, que abrirá espaço então para artistas regionais mostrarem seu talento nos palcos deste grande evento internacional, que deve reunir aí pelo menos 60 mil pessoas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, conforme as estimativas dos organizadores. E entre os rumores a respeito de bandas que estarão presentes aqui na cidade de Foz do Iguaçu, uma delas chamou atenção nesta semana nas redes sociais. Claro que tudo não passou de uma brincadeira, mas especulou-se aí que até mesmo teríamos a banda Calypso se apresentando nos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Claro que tudo não passou de uma brincadeira e a programação estará mais focada nessa questão do rock e também opções aí que caiam no gosto de skatistas, enfim, praticantes de esportes radicais. E a banda Calypso, mesmo que se esforce aí nas guitarras, trazendo versões mais radicais de sua música, dificilmente terá espaço nesta programação musical. Onze e 58 aqui nas ondas da CBN Foz. Vamos agora na sequência já a programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E quem estará na ONU Music Hall na noite de hoje é o MC Rodolfinho, trazendo aí sucessos do funk para os apreciadores desse ritmo aqui na Tríplice Fronteira. Também teremos apresentação sertaneja no Woods Bar, Alexandre Nunes e a dupla João Vitor e Matheus. No Pacová Café Bar, música ao vivo na festa Open Bar, cerveja e caipirinhas. no Zeppelin Old Bar, programação de rock com a banda Corleone. Para quem gosta de cinema, hoje teremos mais uma edição do Cine Sesc aqui em Foz do Iguaçu, com entrada gratuita, apresentação do filme O Ciúme Mora ao Lado, uma produção finlandesa do ano de 2010 que começa a ser apresentada hoje a partir das 7 da noite, gratuitamente, lá no Sesc, na Avenida Tancredo Neves. Também quem quer aproveitar opções culturais amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Cultural Unila Centro, aqui na Avenida JK, ao lado ali da feirinha, alunos da Unila farão apresentações culturais na antiga agência da Caixa Econômica, portanto, aproveite esta oportunidade de desfrutar aí de opções gratuitas de cultura aqui na Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo neste sábado, dia 2 de março de 2013. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.